tivesse, mano, apenas a matrícula no nome mais Papa Lima. O objeto 6722 autorizado a alinhar e manter na pista 10. Sim, mantenho, 22. Dois Salvador, muito boa noite, seu Papa Romeu, mais Papa Lima. Prossiga, Mike Papa Lima. Da DEI, fracionamento. Tá? Sim, direcionar, chama para táxi, Mike Papa Lima. Direcionar, chama táxi, Lima. São 3603, João Solo, aos 28, livre à direita, chame Solo 1219. 219. Objeto 6722, autorizado decolagem na pista 10, vento 090 graus, 119, altimetro 1011. Autorizado a decolagem da 10672. 07. Alfa Juliette para 07. Salvador, gol 1273, posição 03 para pushback, acionamento. Autorizado, pushback, acionar, reporta táxi, gol 1273. Agora para o táxi, gol 1273. Decolado, 30, chama o controle 1199-35. Boa. Salvador, cordial, boa noite. Objeto 6722, decolou da Elsa, escuta. Objeto 6722, boa noite, contato radar. Estou para o nível 360. Aprodileda. 360 na Aprodileda, objeto 6722, obrigado. Papai Lima autorizado o táxi até o ponto de espera. Atenção, Lima. Pode esperar, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, autorizado a alinhar na pista 17. Alinhado e pronto para decolagem, Mike Papa Lima. Autorizado a decolagem, Papa Lima. Vento 090 graus, 12 nós. Ajuste altímetro 1091. 1091 no altímetro. O Mike Papa Lima. Estacionamento é 259, chame Recife, 1251 e alternado 13325. 1251, alternado 13325, estacionamento é 259. Mike Papa Lima, decolado 34, chame controle 119, decimal 35. 119,35 graus, chame, até o regresso. Salvador, muito boa noite. É o Papa Romeo, Mike Papa Lima, again. Boa noite, Mike Papa Lima. Tu vai manter 500 até Jacobina, confia. Negativo, inicialmente vai para Serra Juliette, Bravo Delta, ele ponto do Mundo Plaza, próximo da Pituba, senhor. ACF, mantenha 500 pés no litoral e foco na final para pouso, Mike Papa Lima. Positivo, 500 pés no litoral, chama a final para pouso, Lima. Aguarde cópia, Guardião 02. Jet 6722, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Copiou, Recife 1251, 3325, 6722, boa. Alô, Salvador, gol 1273, está pronto para o táxi com 184 a bordo, 184, 3 horas e 20, autonomia alterna Campinas. Está autorizado o táxi à direita, no ponto de parada 190, torre 198, só 62, que ligar 131. Autorizado, direita, ponto de parada 190, torre 118,6, ajuste 1011, gol 1273. Autorizado, Guardião 02, vento 090 graus, 1-1 nós. 1-1 nós, vai passar para o solo para o Guardião 02. São Salvador, fala do Falo Pro Sul, Guardião 02. Guardião 02, declaro 38 no controle 1, no normal, decimal 35. 19935, Guardião 02. Salvador, boa noite, chegou 1273.0, pronto. Prossiga, Guardião 02. Recolou de Salvador, está ingressando no litoral inicialmente, 500 pés, na escuta permanente, para patrulhamento no litoral sul de Salvador. Sente, Guardião 02, 500 pés, na escuta de controle. 02. 0 graus, 1 nono nós. Rádio de altímetro no 0 nono. Gente, autorizada a linha de acolá no 0, gol 1233, 10, 1 nono. Tem uma chama para regresso. 25, chamando a nova decolagem. Salvador, muito boa noite, Web 5810. Web 5810, boa noite, identifique, chegada Mari. Está autorizado a pro de Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste no 0, 1 nono. 1273, declarador 41, chame controle 1-1-9-9-35. Boa noite, trocando 1935, gol 1-2-7-3. Doutor, boa noite, gol 1-2-7-3, passa 1500 subindo. Gol 1-2-7-3, boa noite, contato radar, sua para o nível 360, na pro de Leda. Curvando a direita, pro de Leda, subindo sem instruções para 360, gol 1-2-7. Salvador, é o gol 940 para pushback e acionamento, está no pátio 3, frente ao terminal da Embraer. Autorizado, pushback, sinal, porta táxi, gol no 940. Autorizado, 940. Papa Romeo, Mike Papa Lima. Prossiga, Mike Papa Lima. Pois, tio, de Serra Juliette, Bravo Delta para Valência, senhor. Sim, prosseguindo para Valência, Mike Papa Lima, vai manter 506? Está autorizado, vai a 1000 pés. 76 para o Alfa Serra 50 da PM, mantendo o litoral 506. Autorizado direto Valença, informe Librando a CTR, Mike Papa Lima, 1000 pés. Positivo, vai para 1000 pés, tá já visual com o esquilo da polícia. Chama a saída do CTR. Controle, Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. O Guardião 02 no corredor até em Patamares, já retorno a Salvador. Sente, Guardião 02, informe. Questão. Mantenha 506, aguarde transferência de comunicações. 506, aguarde uma transferência. Autorizado táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, ponte de Imperador 10, torre 1 no 8, são 612 e Kinegami 12, fugindo 1011. Autorizado táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, ponte de Imperador 18, 612, 1011, ajuste agora 940, as controladas. Gol no 776, identifique, voe na proa de Itape, desça para o 050. Na proa de 76. Itape, para a chegada Mari. Na proa de Itape, desce para o 050, gol 0. O gol 1273, chame agora Recife, 1251 e alternado 13325. 1251-3325, boa noite. Avião 02, torre 18-6, tem o pouso. 18-6, grato. Livrou o farol da barra, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, Não há tráfego conhecido no setor, mantém condições visuais, frequência livre, tenha um bom voo. Graças, senhora, só regresso. Torre Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. 02 em Tatuã, para pouso no Pátio do Graça. Guardião 02, agilize autorizado pouso do Gré. Chame na final do Padre Gré. Agilizado, informará na final do Padre Gré. Web 5890, completa aproximação, torre 18-6, turma pouso. 18-6, graças a Deus, só daqui a pouco. Salvador, muito boa noite, Web 5890, final da conta grata. Web 5890, continue a aproximação, tráfego 5 milhas, um Alfa Sierra 50, Guardião 02, na sua frente. Salvador, boa noite, ao voo 940, ponto de espera da 10, pronto. Torre, o Guardião livrou o eixo, dá 1-0. Ciente. Voo 940, autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 080 graus, 1-2 nós, azul de altímetro 1-0 no 1. Autorizado, alinhar e decolar, dá 1-0, 940. Guardião Nacional do Passo Grande. Ciente, reporte no solo. Vento 080 graus, 1-3 nós. Reportará no solo controlado, Guardião 02. Externo, 580. Gente, vai vir 580, continue a aproximação. Guardião no solo controlado. Guardião 02 no solo, 53, frequência livre. Objeto 5890, pista livre, autorizado, pouso. Pista 10, vento 090 graus, 13 nós. Ajuste altímetro 1-0, 1-1. Pouso 1-0, 2-0. Gol 1940, decolou 5-4, chame controle 1-1-9, decimal 3-5. 1935, 940. Salvador, boa noite, voo 1940, liberando 1.500 pés, a sua escuta. Voo 1940, boa noite, contato radar, só para nível 360. 360, 940. Objeto 5890 no solo 55, livre pista direita, chame seu aluno, 21 decimal 9. 121 lá, Adriano. Gol no 776, está livre a final ILS, desça para 2000, com ajuste no 011. Vente para 2011, está livre o ILS, gol no 776. Vimos, está livre a ILS e a restrição vertical da chegada. Sim, com a restrição. Itápia 5, está ao nível 5. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Salvador, boa noite, da 3197, gente da formação Sierra, por gente ver a atualização Galeão. 3197, Galeão, 380, via Pêssulo 10. Autorizado, decola a pistola 10, curva direita, acena da El, Leda, após brilho, controle 119, decimal 35, acena 51, 11. Autorizado Galeão, nível 380, Pêssulo 10, decola 10, curva direita, da El, Leda, após brilho. Controle 1935, transponder 5111, da 3197. Reto, reporta, pushback, sinal 3197. 3197.